tal tema com facilidade. Não tenho dinheiro, mas tem alguns já. Não, não posso dizer agora, porque posso. Penso que tem mais de 30 mil euros, mas se for falarmos, terá mais de 30 mil euros, porque também agora do concerto, da corrida, foram lá bem, porque não teve uma senhora da Suíça, com 2 mil e tal euros. Criou-se um clima de desconfiança em relação aos subsídios, aos donativos. Quer queiram, quer não, que as pessoas tenham um clima, porque há muita gente que pergunta onde ainda o dinheiro do Fórum. E isso foi tratado como ao destino. Nós criamos a conta e até agora não tiramos um tostão de lá. Nós queremos dar um significado para dar justificação às pessoas públicas de quem deu aquele dinheiro. Porque as outras despesas todas que estão associadas aos incêndios foram pagas do orçamento da Câmara Municipal. Nada foi pago daquela conta. Aquela conta até agora está virgem, está imaculada, e quando nós não tocaremos na conta, enquanto não houver uma decisão, onde é aquele dinheiro para dar satisfação e para não criar esse clima de desconfiança nas pessoas.